educação. Disparamos no IDEB, premiamos os estudantes e superamos o piso nacional. Um crescimento firme, com reajustes históricos, que resgataram a autoestima do professor e colocaram a educação lá no topo. Hoje, o Pará paga o maior salário do Brasil, mais de R$11.400, e ainda bonifica os profissionais de educação que batem as metas de ensino. Educação é com trabalho que a gente avança. Prime Car Brasil Novo. Pensou em som e acessórios para o seu veículo? Pensou na Prime Car, incluindo lanternas traseiras, capotas marítimas, faróis e lâmpadas de LED para todos os tipos de carros. Você encontra equipamentos de som automotivo, como usinas, amplificadores de várias marcas, alto-falantes, aparelhos de sons e acessórios em geral. Aqui na Prime Car trabalhamos com diversas marcas automotivas para garantir a melhor qualidade e desempenho para seu veículo. Fazemos manutenção em vidros elétricos, travas e fechadura. Contato 93 992366234. Localizada ao lado do escritório Daniel de Freitas, em Brasil Novo. Na Prime Car, você encontra tudo para acessórios de carro. Você que precisa mobiliar casa, escritório, apartamento, loja, Paulo Móveis Planejado é a melhor opção da cidade. Qualidade e preço baixo, fazendo móveis do jeito que você quer. Temos ótimas formas de pagamento. Às margens da rodovia Transamazônica, no bairro Daniel de Freitas, você tem Paulo Móveis Planejado. Fone 93 992 13 0280. Paulo Móveis Planejado. Por você, o governo do Pará está realizando o maior programa de integração do Brasil. São mais de 3 mil quilômetros de ruas asfaltadas, quase 3 mil quilômetros de rodovias, 741 pontes e 28 terminais hidroviários entregues. Tudo isso é o governo do Pará investindo em infraestrutura para unir e integrar todas as regiões do estado. Por você, estamos conectando todo o Pará. Governo do Pará, por todo o Pará. Quando o assunto é cuidar bem do seu carro, a MS Autopeças é a escolha certa. Nossa loja é completa e oferece tudo o que você precisa para manter seu veículo em excelente estado. Temos lubrificantes que garantem o bom funcionamento do motor, baterias de alta qualidade que oferecem mais segurança e eficiência, e pneus de marcas confiáveis para qualquer tipo de estrada. E não é só isso, a MS Autopeças também oferece uma grande variedade de peças e acessórios para todos os modelos de veículos, sempre com preços acessíveis e condições especiais. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender, oferecendo as melhores opções para o seu carro. Não deixe para depois. Venha agora para a MS Autopeças e veja por que somos referência em qualidade, preço justo e atendimento. MS Autopeças, cuidando do seu carro, cuidando de você. Vamos falar da Cari Premium, a vitamina que é a sensação no tratamento de cabelos, pele e unhas. Excelente suplemento que proporciona o fortalecimento do bulbo capilar, suaviza sua pele e deixa suas unhas mais fortes, em forma de goma, para não prejudicar o seu estômago e ajudar na absorção das vitaminas. Além de tudo, não contém açúcar. Não perca tempo e conte com a melhor vitamina que vai deixar sua pele mais sedosa, seus cabelos e unhas mais fortes. Você encontra na Farmácia do Trabalhador, 939-9126-5618. Rua do Comércio, Centro, ao lado do Laboratório Lab Center. Já cuidou da saúde da sua família hoje? O Lab Center tem check-up para toda a família. Combos de exames para a família inteira, para o homem, para a mulher e para a criançada. Preços especiais que cabem no seu bolso. Deixe sua saúde em dia. Vem para o Lab Center. Marque seu check-up hoje mesmo. Ligue para a nossa central de atendimento 992294677. Ficamos localizados na Rua do Comércio, ao lado da Farmácia do Trabalhador, em Brasil Novo. Lab Center. Atenção, este recado é para você, empresário e comerciante em geral. Você precisa manter aberto sua vitrine de negócios na mente das pessoas. Por mais desafiador que seja, a sua região precisa da sua coragem e você tem que seguir em frente. Chegou a hora de se reinventar. Não perca o contato com seus clientes, pois tudo é passageiro. Mas cuidado, ele pode se tornar algo eterno, como um sonho fracassado. Conte com a rádio para se manter fresco na memória dos seus clientes tudo aquilo que você representa. O rádio deve ser seu grande aliado. Mostre através do rádio que você é maior que tudo isso. Uma mensagem da sua Rádio Regional FM. A playlist mais top do rádio. Nossa. cabelo, venha ter o que usar. Sua playlist em um só lugar. Que chame a polícia, quem nunca sofreu. A sua rádio do seu jeito. Sua playlist favorita. Rádio Regional FM. Aqui é bom demais. A sua manhã com mais informações. Café com notícias. Café com notícias. Agora toda a região ligada pela Regional FM. Está entrando no ar Café com Notícias. Informações, notícias, prestação de serviços. Os fatos que estão em destaque. Jornal Café com Notícias. O jornalismo com responsabilidade agora. Café com Notícias. Bom dia, região. Bom dia, região. Bom dia você de casa, você que está nos ramais, nas fazendas, travessões e vicinais. Começando a partir de agora o programa informativo Café com Notícias. 77, oferecimento especial da MS Autopeças e também do restaurante Churrasco na Brasa. A pedida para o dia a dia é restaurante Churrasco na Brasa. Vamos aos destaques de hoje. Destaques de hoje, Café com Notícias. De hoje, Café com Notícias. Com a intenção de reduzir acidentes, promover mais segurança e reforçar a importância da responsabilidade coletiva. Educação no trânsito. Clientes da Cosampa podem buscar atendimentos na usina. De Paz, em Abaitetuba. Medidas comerciais dos Estados Unidos devem ser anunciadas nesta quarta-feira. Com o objetivo de aprimorar as técnicas operacionais e reforçar a preparação para grandes eventos, a Guarda Municipal. Treinamentos aí tático para grandes. Petrobras reduz preço do querosene de avião em 7,9%. Notícias de Café com Notícias. Mãe faz alerta sobre lavagem de roupa após bebê quase perder a vida. Foragido da justiça é capturado em Vitória do Xingu por crime de estupro de vulnerável. Nono GMB realiza simulação de emergência e combate a incêndio na escola Bulamarque de Miranda, em Altamira. Uma matança que parece não incomodar quem devia proteger. Mais de 10 mil mulheres foram mortas desde a criação da lei do feminicídio. Polícia prende professor indígena por ameaça e estupro de vulnerável de duas alunas. Dino suspende emendas para universidades e fundações de 8 estados. PRF apreende skunk em mochila abandonada. E influenciadora com mais de 1 milhão de seguidores é morta pelo ex-namorado. Homem suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso. Petzilândia, a cidade dos atentados misteriosos contra políticos. Operação Zero Grau da PCCE resulta na apreensão de motocicletas usadas para competições sem autorização. Sexo, poder e religião. Quem é o pastor do Pará, líder da Assembleia de Deus, que teve vídeos vazados nas redes sociais? Fortaleza joga mal e perde para o ranking na estreia da Libertadores. Alerta para tentativa de golpe em nome da Anvisa. Mega Sena, 28,47. Veja o número sorteados. Prêmio é de 44 milhões. Agora, Café com Notícias. Hora certa. 7:12. Repita a hora certa. 7:12. Você está na 95.5, Rádio Regional em Brasil Novo. O informativo Café com Notícias, trazendo informações de Brasil Novo e região, Brasil e do mundo. Estamos no oferecimento especial da MS Autopeças e do restaurante Churrasco na Brasa. Que o Churrasco na Brasa tem aí o sucesso. Lembrando que o segredo está no cuidado com cada detalhe do preparo. Venha saborear as melhores carnes assadas no ponto certo, com um tempero que só nós sabemos fazer. Churrasco na Brasa fica na Avenida Castelo Branco, em frente à cooperativa Sicredi. Servimos almoço a partir das 11 da manhã até às 14h30. Presencial e a delivery pelo telefone 93992121378. Também estamos no oferecimento da MS Autopeças, aqui em Brasil Novo, que conta com uma loja de confiança para autopeças, aonde você que precisa de peças para o seu carro, você encontra de alta qualidade para todas as marcas e modelos, de freios a filtros, de correias a vela de ignição. Temos um estoque completo aí e diversificado para atender às suas necessidades automotivas. MS Autopeças, a sua parceira de confiança na Rodovia Transamazônica, em Brasil Novo. Telefone para contato 93991873078 ou 939-9106-1556. Recebem orientações sobre educação no trânsito, com a intenção de reduzir acidentes, promover mais segurança e reforçar a importância da responsabilidade coletiva no trânsito. A Secretaria Municipal, com a intenção de reduzir acidentes e promover mais segurança e reforçar a importância da responsabilidade coletiva no trânsito. A Secretaria Municipal de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade de Belém, SEGBEL, deu início a um cronograma de visitas a empresas da cidade para orientar colaboradores sobre comportamentos seguros no trânsito. As palestras que marcam essa retomada do programa de educação no trânsito em 2025, já alcançaram mais de 220 trabalhadores de empresas da capital, incluindo uma distribuidora de água mineral e concessionária de energia. A abordagem vai além de motoristas e motociclistas, englobando também ciclistas e pedestres, que desempenham um papel essencial na mobilidade urbana. Durante as visitas, especialistas da Segbel abordaram temas como direção defensiva, respeito às normas de trânsito e prevenção de acidentes. De acordo com Semires Barros, coordenadora de educação para o trânsito da Segbel, a iniciativa atende a uma demanda das próprias empresas preocupadas com a segurança de seus colaboradores. As palestras incluem a apresentação de dados estatísticos sobre acidentes de trânsito, com ênfase nos motociclistas, um dos grupos mais vulneráveis. Além disso, capacitações, práticas e discussões baseadas em experiências dos próprios trabalhadores, tornando o aprendizado mais dinâmico e aplicado à realidade de cada participante. A Segbel seguirá com as ações educativas ao longo de 2025, aplicando o cronograma de visitas para outras empresas e setores. Instituições interessadas em receber a equipe podem solicitar a ação pelo e-mail educação para o trânsito segbel@gmail.com. Seria muito interessante aqui em nosso município, né? Começou um novo dia e você sempre informado com Café com Notícias. Café com Notícias. O governo brasileiro espera ser poupado de tarifaço de Trump. O governo brasileiro espera ser poupado do tarifaço prometido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que deve ser anunciado nesta quarta-feira. O ministro da Economia, Fernando Haddad, informou que causará estranheza caso o Brasil sofra com algumas retaliações comerciais. O comércio bilateral é superavitário para os Estados Unidos, uma vez que o Brasil importa mais do que exporta para o país norte-americano. Por isso, Haddad considera que não haveria motivos para taxação dos produtos brasileiros. Causaria até certa estranheza se o Brasil sofresse algum tipo de retaliação injustificada, uma vez que nós estamos na mesa de negociação desde sempre com aquele país, justamente para que nossa cooperação seja cada vez mais forte, completou o ministro da Fazenda. Às vésperas do anúncio de novo tarifaço prometido por Trump, um relatório de órgão ligado ao governo dos Estados Unidos fez críticas ao modelo de tarifas que o Brasil impõe. As suas importações em setores como etanol, filmes, bebidas alcoólicas, máquinas e equipamentos, carne suína, entre outros. Nesse contexto, a Comissão de Assuntos Econômicos, CAE, do Senado aprovou por unanimidade nesta terça-feira o projeto de lei de reciprocidade comercial, que permite ao governo relatar medidas unilaterais comerciais que prejudiquem a competitividade da exportação do Brasil. O texto agora segue para análise na Câmara dos Deputados. Lei da Reciprocidade. O vice-presidente da República, o ministro do Desenvolvimento e Comércio, MDIC, Geraldo Alckmin, elogiou a iniciativa do Legislativo, mas ressaltou que o caminho deve ser a do diálogo. Assim como Haddad, o vice-presidente avalia que, como os Estados Unidos têm superávit com o Brasil, o país deve ser poupado do tarifaço. 25 bilhões de superávit para os Estados Unidos, nos 10 produtos que eles mais exportam para o Brasil. 8 são de tarifa zero, não tem imposto de importação. E a tarifa média final de todos os produtos e serviços é 2,7%. Então, o Brasil não é um problema para os Estados Unidos, justificou o ministro. Café com Notícias. Aconteceu. Você fica informado com credibilidade. Clientes da Cozampa podem buscar atendimento na Usina da Paz, em Abaetetuba. Dentre os serviços oferecidos estão a negociação de débitos e pré-cadastro para o programa Água Pará. No último sábado, o município de Abaetetuba recebeu a primeira Usina da Paz na região da integração do Tocantins. O equipamento público se destaca como referência no atendimento à população, oferecendo mais de 70 serviços em diversas áreas. Dentre os serviços disponíveis em Abaetetuba está o atendimento aos usuários da Companhia de Saneamento do Pará, Cozampa, o que vai facilitar o acesso da população aos serviços, promovendo a regularização de pendências e garantindo que todos tenham acesso à água potável de qualidade. Dias antes da inauguração da Usina da Paz, equipes da diretoria de mercado da Cozampa realizaram a distribuição de cartas aos moradores, apresentando uma proposta de negociação especial. O objetivo foi convidar os usuários a comparecerem ao local para regularizar suas pendências. A expectativa é que neste primeiro mês, pelo menos 150 pessoas sejam atendidas no novo posto. Além da Usina da Paz em Abaetetuba, os moradores de Marabá e Castanhal também podem buscar atendimento nas Usinas da Paz, que foram entregues recentemente nesses municípios. Usina da Paz, Abaetetuba, Usina da Paz Marabá e Usina da Paz em Castanhal. Vamos agora, notícias em foco. Hoje é quarta-feira e você confere as primeiras informações do dia. Contribuintes de todo o país relatam por meio das redes sociais dificuldades para preencher e acessar a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda 2025. O internauta afirmou estar tentando acessar a modalidade desde as 7 horas da manhã. Além da facilidade de ter as informações digitadas, essa modalidade evita erros e garante prioridade no recebimento da restituição. Para utilizar a ferramenta, é preciso ter conta.gov.br de nível prata ou ouro. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Notícia em foco. Agora, Café com Notícias. Hora certa. 7:24. Repita a hora certa. 7:24. Café com Notícias, trazendo informações para você de casa, trabalho ou em qualquer ambiente. Ficar informado. GMB intensifica treinamento tático para grandes eventos. Com o objetivo de aprimorar as técnicas operacionais e reforçar a preparação para grandes eventos, a Guarda Municipal de Belém iniciou nesta segunda-feira, 31, um treinamento intensivo para os agentes do Grupamento de Ações Táticas. A capacitação se torna ainda mais essencial agora que a corporação será transformada em polícia municipal, passando a ter poder de polícia e ampliando suas responsabilidades na segurança pública. Durante a formação, os agentes participarão de aulas teóricas e práticas sobre defesa pessoal, patrulhamento e abordagem, choque ligeiro e controle de distúrbios. A programação inclui simulações realistas, produzindo cenários de emergência para aprimorar as respostas operacionais da corporação. O comandante do GAT, Impetor Valdenor, destacou a importância do treinamento para a segurança da população. Nosso objetivo é capacitar os agentes para estarem preparados em qualquer situação, garantindo a segurança dos cidadãos e ordem pública. Esse treinamento é fundamental, especialmente com a proximidade do COP30, que trará um grande fluxo de pessoas para a cidade, afirmou. Esse treinamento também abordou táticas de patrulhamento, técnicas de imobilidade e confronto físico, essenciais para uma abordagem segura de suspeitos e para atuação em áreas de risco. Além disso, foram praticadas operações de controle de distúrbios técnicas necessárias para o gerenciamento de multidões, com base nos protocolos de segurança adotado por forças policiais no Brasil. A GMB tem um papel fundamental na segurança da nossa cidade, não apenas na preservação do patrimônio público, mas também em situações que exigem uma ação ostensiva e da repreensão. Estamos nos preparando para grandes eventos, como o COP30, e queremos garantir que a nossa corporação esteja bem treinada para atuar de maneira eficiente e digna nesses momentos, concluiu a inspetora-geral da GMB, Ellen Mello. A região em foco. Região em foco. Café com notícias. Foragido da justiça capturado em Vitória do Xingu por crime de estupro de vulnerável. João Batista Souza de Jesus foi preso por volta das 17h30 desta terça-feira, 1º de abril, em Vitória do Xingu, região sudoeste do Pará. Contra o acusado, havia um mandado de prisão preventiva expedida pela comarca de Almerim, sob acusação de estupro de vulnerável. Considerado foragido da justiça, o acusado estava morando em Vitória do Xingu há cerca de 7 anos, onde trabalhava como vendedor de lanche em uma praça próximo à orla da cidade. Após um trabalho investigativo, a polícia localizou o acusado, que foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. Em seguida, ele foi transferido para o complexo penitenciário de Vitória do Xingu, onde ficará à disposição da justiça. A prisão foi realizada por meio de uma ação conjunta entre as polícias civil e militar, com apoio da agência e inteligência aérea. Café com notícias. Aconteceu. Você fica informado com credibilidade. Café com notícias. Tenha um bom dia, região. Ainda não, meu cooperador, ainda não. Calma aí, é esse aqui, bebê. Agora, café com notícias. Hora certa. 7h30. Repita a hora certa. 7h30. Vamos ali pro intervalo e voltamos já já com mais informações. No oferecimento da MS Autopeças e restaurante Churrasco na Brasa. Se você anda procurando atendimento, qualidade, bom preço. Farmácia Popular. A Farmácia Popular. A credibilidade e respeito. Teleentrega. 992456507. Sua saúde em primeiro lugar. Você pode contar com a Farmácia Popular. Avenida Castelo Branco, em frente ao posto Lorenzoni, centro de Brasil Novo. Farmácia Popular. Abram alas para o futuro. Nessa travessia, entre o hoje e o amanhã, que vem o passo seguinte. a nova jornada. Vem aí a COP30. Com o Pará se transformando. É assim que o nosso estado segue, abrindo caminhos, olhando para frente. 2025, o Pará no caminho do futuro. Governo do Pará, por todo o Pará. Precisou de materiais elétricos? Vem para a Electric House, a casa da eletricidade em Brasil Novo, Pará. Temos fios, cabos, lâmpadas, disjuntores e muito mais. Tudo com qualidade e preço justo. Visite-nos da Travessa Maranhão, número 91, Cidade Nova, esquina com a Vicinal 13. Ligue ou mande um WhatsApp: 93 992 44 96 49. Energia e qualidade. Qualidade sempre ao seu lado. Mercadinho da Maria, onde você encontra tudo em secos e molhados. Temos perfumaria em geral, hidratação, produtos de limpeza, hortifruti sempre com o melhor preço. Lembrando que o Mercadinho da Maria também é distribuidora de bebidas quentes e geladas. Mercadinho da Maria, bairro Vista Verde, Avenida Samaúma, com disque entrega: 93 99104 4836. Quando o assunto é cuidar bem do seu carro, a MS Autopeças é a escolha certa. Nossa loja é completa e oferece tudo o que você precisa para manter seu veículo em excelente estado. Temos lubrificantes que garantem o bom funcionamento do motor, baterias de alta qualidade que oferecem mais segurança e eficiência, e pneus de marcas confiáveis para qualquer tipo de estrada. E não é só isso, a MS Autopeças também oferece uma grande variedade de peças e acessórios para todos os modelos de veículos, sempre com preços acessíveis e condições especiais. Nossa equipe de especialistas está pronta para te atender, oferecendo as melhores opções para o seu carro. Não deixe para depois. Venha agora para a MS Autopeças e veja por que somos referência em qualidade, preço justo e atendimento. MS Autopeças, cuidando do seu carro, cuidando de você. A Johnny Gás está com uma promoção incrível. Na compra de uma recarga de gás, você ganha um cupom para concorrer a um ano de gás grátis. Isso mesmo, um ano de gás grátis. Então ligue e peça o seu gás. Johnny Gás, a entrega mais rápida da cidade. O telefone para contato: 93 992 22 0562, ou 93 991 30 0098. Estamos localizado na Avenida Ouro Preto, bairro Jardim Valadares, próximo à Lagoa. Johnny Gás, a qualidade que satisfaz. ZYR 573, Rádio Regional FM 95.5 MHz, uma emissora do Sistema Regional de Comunicação, Brasil Novo, Pará. Agora, Café com Notícias, hora certa. 7:34. Repita a hora certa. 7:34. Informativo Café com Notícias, trazendo informações de Brasil Novo e região, Brasil e do mundo, para você ficar bem informado. A sua manhã com mais informações. Café com Notícias. Notícias. Mãe faz alerta sobre lavagem de roupa após bebê quase perder os dedos. Uma mãe britânica viveu momentos de tensão ao perceber que seu filho, de apenas 5 meses, corria o risco de perder os dedos do pé devido a um detalhe aparentemente inofensivo na lavagem das roupas. Daniele Bertsley, de 34 anos, notou que os dedinhos do pequeno Elliot Thompson estavam vermelhos e em carne viva, descobrindo que fios de cabelo haviam se enrolado em 3 dos dedos do bebê. O acidente aconteceu em uma manhã de fevereiro, enquanto Daniele pesava o filho junto a uma enfermeira neonatal. Ao remover o pijama do bebê, ficou chocada ao encontrar os fios apertando os dedinhos do pé direito de Elliot. Segundo a mãe, os cabelos provavelmente ficaram presos na roupa, porque o pijama não foi lavado do avesso, permitindo que os fios se enrolassem nos dedos do bebê ao longo da noite. A enfermeira alertou que se os fios não fossem removidos rapidamente, Eliott poderia perder os dedos devido à falta de circulação sanguínea. Ela disse que estava muito ruim e que se os dedos ficassem sem circulação por muito tempo, isso poderia levar à amputação. Agora é muita displicência, né? Muita falta de atenção dessa mamãe. Pode acontecer? Pode. Mas a mamãe não olha os dedinhos, não lava os dedinhos? Entre os dedos da criança? Enfim. Café com notícias. Aconteceu. Você fica informado com credibilidade. Petrobras reduz preço do querosene de avião em 7,9%. A Petrobras anunciou a redução de 7,9% no preço do querosene de avião, QAV, a partir desta terça-feira primeiro, o que representa a diminuição de 0,31 centavos por litro. O preço do QAV é estipulado pela Petrobras mensalmente. Sempre no dia primeiro, o combustível é um derivado do petróleo usado em avião e helicópteros, se tratando do principal combustível utilizado no transporte aéreo comercial. No comunicado sobre alteração de preço, a estatal informa que o novo patamar está 0,2%, um centavo acima do praticado em dezembro de 2024 e 29,2% abaixo da marca de dezembro de 2022. A Petrobras comercializa para as distribuidoras o QAV produzido nas refinarias da empresa ou importado. Uma vez comprado pelas distribuidoras, as empresas transportam combustível e vendem para as companhias de transporte e outros consumidores finais nos aeroportos ou ainda para revendedores. A redução no diesel nesta terça-feira passa a valer a redução de 4,6% no preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras. A redução representa 17 centavos, conforme anunciado pela presidente da estatal, Magna Chambriard, na segunda-feira 31, ao participar de um evento sobre compra de crédito de carbono na sede da empresa no Rio de Janeiro. Chambriard adiantou para jornalistas que haveria uma redução legal no QAV no dia seguinte. Vamos a mais informações no Notícias em Foco. Com mais informações da sua rádio. Presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém reuniões quase diárias com o ministro da SECOM, Secretaria de Comunicação, Sidônio Palmeira, desde que indicou o publicitário ao cargo em janeiro. Desde a posse, em 14 de janeiro, até a última segunda-feira, passaram-se 76 dias as reuniões, só não ocorreram 24 deles, incluídos fins de semana, feriados e deslocamentos nacionais e internacionais de Lula, como a recente viagem à Ásia. Apesar dos encontros frequentes, a popularidade do presidente segue em baixa desde o início do ano. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Notícia em Foco. Café com Notícias tem um oferecimento especial da MS Autopeças e do restaurante Churrasco na Brasa. Vamos a mais notícias, informações a você que está aí do outro lado acompanhando a programação, em casa, no trabalho, no centro, a mais e vicinais. A lei do feminicídio, forte no papel, frágil na realidade. Após 10 anos da lei, mortes violentas de mulheres no Brasil se tornaram uma triste e brutal realidade em todos os estados da federação. Em 2015, o Brasil deu um passo histórico ao tipificar o femicídio como homicídio qualificado e incluí-lo no rol dos crimes hediondos. A criação da lei trouxe, teoricamente, uma mensagem clara. O Estado reconhece a gravidade da violência contra as mulheres e se compromete a combatê-las com rigor. No entanto, 10 anos depois, os números provam que a força das palavras não se traduz em proteção efetiva. A cada 17 horas, uma mulher é vítima de femicídio no Brasil. Nos últimos anos, enquanto os homicídios em geral apresentam queda, as mortes de mulheres por questões de gênero seguiram aumentando. Mais de 10,6 mil mulheres foram assassinadas desde a criação da lei, revelando uma triste realidade. A legislação não tem sido capaz de cumprir sua função principal, que é salvar vidas. A fragilidade da lei se manifesta de maneira brutal no dia a dia. Mulheres ameaçadas seguem sem proteção adequada. Medidas protetivas são desrespeitadas, sem consequências real para os agressores. E o sistema judiciário ainda falha em garantir que criminosos condenados permaneçam longe das ruas. A impunidade segue alimentando a cultura da violência de gênero. O problema não é a falta de legislação. O Brasil tem leis avançadas sobre o tema. Mas o abismo entre a teoria e a prática é inaceitável. Faltam políticas de prevenção, mecanismos eficientes de proteção e um judiciário que priorize a vida das vítimas, em vez de conceder liberdade para agressores reincidentes, sem um compromisso real das instituições e da sociedade. O feminicídio continuará sendo um crime previsível e inevitável, que ainda assim acontece dia após dia. Chegamos a uma década da lei do feminicídio, mas não temos motivos para comemorar. O que temos é um desafio urgente e uma pergunta incômoda. Até quando vamos aceitar que as leis sejam fortes apenas no papel, enquanto mulheres seguem sendo assassinadas sem a proteção que deveriam ter? Sua manhã com mais informações. Café com notícias. Café com notícias. Homem suspeito de agredir e ameaçar ex-companheira é preso em Altamira. Investigado também teria incendiado a casa e os pertences da vítima. Prisão foi realizada por equipes da Polícia Civil. Na última sexta-feira, a Polícia Civil de Altamira prendeu um homem suspeito de agredir e ameaçar a ex-companheira. O mandado de prisão preventiva foi cumprido por agentes das delegacias, especializadas no atendimento à mulher Dean. E a criança e ao adolescente Deaca, com apoio do Núcleo de Inteligência Policial, NIP. De acordo com as investigações, além das agressões físicas e ameaças, o suspeito teria incendiado a residência, os móveis e os documentos da vítima. Após a apuração dos fatos, a polícia localizou o homem e efetuou sua prisão. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça. Sete e quarenta e cinco, vamos com mais notícias em foco. As principais notícias do Brasil e do mundo. De volta volta com mais informações da sua rádio. A Polícia Civil identificou o principal suspeito da morte de João Pedro Marquini, policial da CORE, de 38 anos, durante tentativa de assalto na estrada de Guaratiba. Rodinei Lima de Freitas é um ex-miliciano que se uniu ao Comando Vermelho e está envolvido em disputas territoriais na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Pouco antes do assassinato do policial, Rodinei, cujo codinome é RD, foi apontado como participante de um tiroteio em Antares, Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Na fuga do local, os criminosos cruzaram com o carro de João Pedro Marquini, que foi morto após reagir. Voltamos em instantes com mais um bloco de notícias. Notícia. Agora, Café com Notícias. Hora certa. 7:46. Repita a hora certa. 7:46. Você está na 95.5, Rádio Regional, em Brasil Novo, com o informativo Café com Notícias. De futebol. Fortaleza joga mal e perde para o ranking na estreia da Libertadores. Na ocasião, argentinos dominaram e saíram com a vitória. Na noite desta terça-feira, o ranking venceu o Fortaleza em duelo válido pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Na Arena Castelão, os argentinos foram melhores e venceram por 3-0. Com gols de Maximiliano, Salas, Agustin, Almendra e Santiago Souza. O principal destaque do Fortaleza foi o goleiro João Ricardo, que fez grandes defesas. O arqueiro impediu gols de Martinez e Rojas, com grandes defesas, mas não conseguiu segurar o chute de Salas aos 24 minutos da primeira etapa. Depois do gol, o Leão até tentou criar, mas mal conseguiu chegar ao gol defensivo por Gabriel Arias. Na segunda etapa, o Rank aumentou o placar logo aos 2 minutos de jogo, após bate-rebate na área. Almendra venceu João Ricardo e David Luiz para fazer o segundo gol de La Academia. O goleiro do Fortaleza ainda apareceu defendendo o chute de Nardoni e a cabeçada de Souza, além de ver Rojas acertar a trave. Já na reta final da partida, aos 38 minutos, Souza aumentou o placar de cabeça após cruzamento de escanteio. A derrota, o Fortaleza fica na lanterna do grupo e da competição internacional. Isso porque o Bucaramanga e Colo-Colo ficaram no empate por 3-3. Os próximos jogos, na próxima semana, as duas equipes voltam a jogar pela Libertadores. O ranking recebe o Bucaramanga em El Cilindro, enquanto o Fortaleza vai até o Chile para enfrentar o Colo-Colo. Começou um novo dia e você sempre informado com Café com Notícias. Café com Notícias. Alerta para tentativa de golpe em nome da Anvisa. Veja como é feito o golpe. A agência recebeu a informação que estão enviando e-mails com falsa cobrança de débito sanitário. O e-mail possui em seu assunto alerta de débito sanitário, apólice, número e está assinado por Irene Ramos da Silva. Como pode ser verificado na imagem abaixo, o remetente não pertence ao domínio da Anvisa. A Anvisa orienta o público em geral que, em caso de recebimento desse tipo de e-mail, não clique em nenhum link e não realize nenhum pagamento. Denúncias podem ser enviadas por meio de um dos nossos canais oficiais de atendimento. Então, muita atenção a golpes cibernéticos. Mega Sena, 28,47, o prêmio acumula em 51 milhões. Mais de 7 mil apostas garantiram prêmios parciais. Próximo sorteio será realizado na quinta-feira 3. A Caixa Econômica Federal realizou nesta terça-feira 1º concurso 28,47 na Mega Sena. Sem apostas vencedoras, o prêmio, que antes era de 44 milhões, acumulou e deve pagar 51 milhões no próximo concurso. E aí, você vai concorrer? Os números sorteados pela loteria foram 03, 05, 22, 35, 53 e 56. Mas nem todo mundo caiu de mãos vazias. Mais de 7 mil apostas garantiram prêmios parciais, sendo 5 acertos, 125 apostas ganhadoras, com um prêmio de R$ 26.421,84 cada. 4 acertos, 6.954 pessoas, apostas. Ganhadoras com um prêmio de R$ 678,48. O sorteio foi realizado às 20 horas no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, e transmitido ao vivo pelas redes sociais da Caixa. Vamos jogar. 7h53, programa Café com Notícia está chegando ao final. A gente agradece o carinho da sua companhia, você que está do outro lado ligado com a gente. Estamos no oferecimento aqui da MS Autopeças, né? Telefone 939-9187-3078 ou 939-9106-1556. E também no oferecimento especial do restaurante Churrasco na Brasa. Telefone 939-9212-1378. Se você não puder ir até o restaurante, né, você pode pedir a delivery, que eles irão entregar o seu pedido. Avenida Castelo Branco, no centro da cidade, em frente à cooperativa Sicredi. A pedida para hoje, você já sabe, Churrasco na Brasa. Até amanhã com mais informações. Café com Notícias. Encerra agora Café com Notícias. Tenha um bom dia, região. A melhor rádio e a melhor programação. Regional. A playlist mais top do rádio. Mal sabe ela que do lado dela. O tempo todo. Corta seu cabelo, verdadeiro que já. Sua playlist em um só lugar. Que chame a polícia, quem nunca sofreu. A sua rádio do seu jeito. Sua playlist favorita. Rádio Regional FM. Aqui é bom demais. Bom demais.